O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Parece um tanto quanto difícil essa tarefa de tentar interromper tantas calamidades ambientais, tantos problemas sociais, tantos problemas econômicos, com a saúde do ser humano, tantos conflitos, guerras entre povos, guerras domésticas principalmente, porque o número de pessoas que morrem em confrontação doméstica é maior do que o das guerras. Isso dentro do que se chama famílias. Então, eu gostaria de dizer aos senhores que essa situação do planeta não é uma fatalidade inevitável. Essa situação do planeta é porque o ser humano, a humanidade, está totalmente invertido. Como descobriu Norberto Kepp, psicanalista, filósofo e cientista social, criador do método de trilogia analítica ou psicanálise integral. O ser humano sofre, tem doenças, morre, mata o seu semelhante, destrói o meio ambiente, porque ele está contra a si mesmo, contra o bem, o belo e o verdadeiro, e ele não percebe. Não percebe que ele quer viver de perna para cima, uma civilização ao contrário do que deveria existir. A partir do momento que a humanidade se conscientizar dessa inversão, essa salvação da humanidade e do planeta vai ser até relativamente fácil. Então, eu gostaria de incentivar aos nossos ouvintes que dessem uma chance aos senhores próprios para conhecerem o que é isso, o que é essa ciência, no que ela pode beneficiar aos senhores. Dr. Kepp, o senhor escreveu um livro chamado A Bíblia Trilógica. Muita gente ficou assim, puxa, mas esse nome dá a ideia de que o Dr. Kepp fundou uma nova religião e uma nova Bíblia, um novo evangelho. Eu gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos ouvintes o que o senhor quer dizer com isso, para começar o título desse livro, A Bíblia Trilógica, porque não é só uma nova Bíblia, o senhor que escreveu aqui, A Bíblia Trilógica. Então, Cláudia, o nosso trabalho é feito com as três vertentes que o ser humano vive, né? A vertente, vamos dizer, científica, prática, a vida prática, como ela é na realidade, no trabalho diário, no contato com as outras pessoas, tudo, que é uma vertente. Segundo, cada pessoa tem a filosofia de vida, né? Cada pessoa tem uma maneira de pensar. Então, o ser humano, ele é cientista, científico na prática, né? Porque ele tem que lidar com as coisas. Ele, em seguida, é um indivíduo filósofo, porque ele tem que ter uma filosofia de vida, como ele pensa sobre a vida, sobre o mundo. E tem também uma fé, uma religião em algum setor. Então, esse terceiro aspecto é o aspecto teológico, que geralmente a filosofia coloca no, dentro da filosofia, essa questão de como a pessoa crê, né? Então, todos os autores, todos os pensadores colocavam também uma teologia sua, seja Platão, seja Bergson, seja todos esses pensadores, né? Mesmo Hegel, né, Dr. Kepp? É, o Hegel, né? Kant. Bisvanger. Então, todo ser humano tem esses três aspectos. Então, o nosso trabalho é para chegar a uma concepção universal, porque o ser humano é universal. todo ser humano tem a sua crença, a sua fé, todo ser humano tem o seu modo de pensar e todo ser humano tem a sua vida prática. De maneira que eu escrevi um livro chamado A Bíblia Trilógica, porque importa os três elementos, né? O elemento teológico, filosófico e o prático, científico, que também pode ser confundido com o aspecto assim, estético. Pode ser também a parte estética, que é a parte prática da vida. Então, o senhor está dizendo que sem a verdadeira compreensão e relacionamento com Deus, não pode haver saúde, não pode haver ciência, não pode haver filosofia, economia, qualquer coisa. É, eu escrevi também outro livro, O Reino Divino, antes desse da Bíblia Trilógica, em que eu pus um capítulo chamado O que mais existe é o que menos aparece. Então, o que eu quero falar com isso? Quero mostrar a relação que nós temos com a verdadeira existência. Muitos acham que a realidade está na vida prática, né? Principalmente no dinheiro que ganha, né? Na comida que come, nos prazeres que tem. E o que eu quero dizer é isso, né? Que o que acontece é que, geralmente, o aspecto que o ser humano menos vê é o aspecto que menos aparece para ele, que é esse aspecto filosófico, esse aspecto teológico, que é o que mais existe na vida dele. Então, dizem, a teologia pertencia à Idade Média, a filosofia é o mundo anterior, né, lá da Grécia Antiga. Não, não é bem assim. O que acontece é que, mesmo que nós não percebamos, nós temos uma crença. Nós acreditamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim mais vulgar, né? Nós acreditamos que o pão, o leite que nós bebemos de manhã, o café, não estejam envenenados. Então nós acreditamos, por exemplo, que o padeiro vai fazer um pão assim que não seja ruim para a saúde. Então, o que acontece, né, é que a fé é a base de tudo. Ou nós acreditamos que o próximo esteja falando a verdade, que aquele dinheiro que nós temos no bolso seja verdadeiro, não seja falso. Então, eu dou um exemplo. Um cliente falou assim, se esse universo espiritual é o maior de todos, por que é que não o vivemos, né? Porque nós não vivemos nesse universo espiritual. Então eu falei, mas será que nós não vivemos mesmo? E ele perguntou novamente, então, mas onde ele está? Eu falei, é o que o Senhor mais vive, mesmo que não o veja. Então, geralmente, o que a gente menos vê é o que mais existe na gente. Por exemplo, a questão das emoções, né? A questão do ódio, da inveja, a questão da vingança, a questão do amor. Nós temos tudo isso, mas geralmente nós reprimimos e nós não vemos. Mas é o que nós mais vivemos, é isso. Outro cliente falou o seguinte, se a maior parte do que acontece se passa no mundo invisível, o que fazer para agir nele, né? Então eu respondi, mas será que nós devemos agir nele ou aceitar a ação benéfica que ele nos tem, que ele nos traz, né? Que nós vivemos nele, nós vivemos muito mais nesse mundo. É por isso que toda religião fala da subsistência da alma, né? Que mesmo que o corpo pereça, a alma sobra. E a alma é o mais importante. Então a gente pode dizer que isso se chama de alma, é justamente a parte das emoções, do pensamento, porque a emoção e o pensamento, e também o valor esteta, a questão da estética, né? É uma coisa que existe mais no interior da pessoa e que não é visível assim pelos sentidos externos. Então, se o ser humano ele não perceber esses elementos, ele não vai conseguir ter saúde como ele gostaria de ter. Quer dizer, quando Freud falou da questão do inconsciente, ele fez essa descoberta, que o ser humano adoece porque muita coisa que ele fez, muita coisa do passado, ele esconde. E, geralmente, né, questões de inveja, de ódio, de vingança, tudo isso, é isso que causa doença. Então, na psicoterapia, a pessoa se lembrando disso e o motivo porque teve toda essa atitude, a pessoa tendo a consciência, a pessoa sara. Inclusive, veja bem, sara não só das doenças mentais, mas também das doenças chamadas somáticas, né? Das doenças orgânicas. Dessas doenças que todo mundo tem de vez em quando, gripes e febres e úlceras e câncer, tudo isso, tumores, né? Agora, gostaria de começar a perguntar para a Luciara. Qual as suas ideias, Luciara, sobre essas questões todas? Então, doutor Kepp, sobre isso que o senhor está falando, né, da coisa mais importante ser a mais invisível, eu fiquei pensando naquilo que a gente pode ficar sem comer antes para não morrer 30 dias, né, mais ou menos. A gente ficar sem beber 4 dias, depois a gente morre. Mas sem respirar, a gente fica 3 minutos. Então, quando menos denso a coisa, mais necessária para a nossa vida, né? Então, sem a vida espiritual, não se vive nem um segundo. Pois é. Agora, lê essa questão aqui deste cliente, o que é que ele falou. Ele diz assim: tive problema com a raiz do meu dente. E depois li em um livro chinês que era devido à atitude de mágoa. Aí o senhor pergunta: teve mágoa de alguém? Ele responde: meu chefe se divorciou de sua mulher e nunca mais me convidou para ir à sua casa. Aí o senhor diz: não está aí a sua mágoa? Ele responde: mas eu nunca senti essa mágoa. Então, transformou numa dor de dente. Pois é. Agora, perguntar para outra pessoa aqui presente, para o Ortiz de Camargo Neto. Ortiz, o senhor acha que a mídia fala a verdade atualmente ou é o processo mais mentiroso da humanidade que apenas protege, né, aqueles que pagam essas mídias e que sustentam essas mídias para ganhar mais dinheiro? Então, doutor Kepp, olha, a questão da mídia atualmente, ela não informa mais o povo, ela desinforma, né? Eu estou falando das grandes mídias. Então, até um jornalista francês, ele escreveu um livro chamado Mentiras da Mídia. E ele dizia o seguinte, que a guerra do Iraque, por exemplo, a invasão do Iraque, aquela primeira invasão, ela foi totalmente baseada em mentiras da mídia. Para que fosse aceita essa invasão, que foram 32 países na onda, precisaram mentir que o Iraque estava cheio de armamentos até os dentes, tinha armas químicas, armas atômicas, etc. Então preparam aquele campo de mentiras para que possa... Então, Ortiz, uma coisa tão recente, essa questão da epidemia e da gripe, e vacinando todo mundo para poder pagar os laboratórios que vendem essas vacinas, que, aliás, fazem um mal louco para o ser humano. Já pensou colocar isso como uma calamidade pública, uma epidemia, classificar como uma epidemia quando nunca chegou e nunca seria uma epidemia? Só para vender, né, Cláudia, as vacinas. Agora, Ortiz, lá no... qual o verdadeiro motivo, então, que eles esconderam dessa invasão do Iraque? Porque o... o que que tinha lá, né? Bom, em abundância lá. O Iraque, ele tem petróleo, mas isso é secundário. O principal negócio lá era o tráfico de drogas, no Kuwait. E, então, o... é por isso que está toda essa questão de tentar controlar esse tráfico, doutor Kepp. A guerra do Afeganistão, por exemplo. O Afeganistão é o maior produtor de ópio e heroína do mundo. 90% é produzido lá. Então, quando o religioso lá parou com a plantação, caiu para 300 toneladas por ano, né, doutora Cláudia? Talibã, né? É, o Talibã. Aí os Estados Unidos invadiram, derrubaram o Talibã, colocaram um regime pró-Estados Unidos e o tráfico voltou ao normal. Então, o americano avança nos países com a desculpa de libertar, né, o povo da ditadura, de ter democracia, mas a intenção é bem outra, né? É bem outra. É de ganhar mais dinheiro e de fazer um capitalismo mais selvagem. E o doutor Ademar, o senhor acha que a medicina está no caminho certo ou ela tem que ser totalmente reorganizada para uma outra direção? Então, tem que ser reorganizada, doutor Kepp. Eu vou citar um caso que eu tive de um paciente hoje, que ele é amigo da família. Ele chegou no hospital com uma dor no dedo, né? Um pouco inflamado, mas estava com muita dor. Aí, automaticamente, ele foi encaminhado para o pronto-socorro. Chegou lá, a pessoa queria tirar sangue dele, começou a apertar muito o dedo dele. Aí ele sentiu muita dor e teve uma crise, assim, tipo convulsiva, com muita dor. Eu acho que ele, possivelmente, sem perceber, deve ter agredido o pessoal da enfermagem. Aí ele foi internado na psiquiatria. Aí ficou 2, 3 dias na psiquiatria, tomando todos os tipos de remédios, assim, super fortes. Aí depois que ele foi encaminhado para um outro setor do hospital. E ele contou, ele estava contando para mim que tinha tomado 18 litros de soro com medicações que ele não sabia o que era. E com os médicos que não passavam para visitá-lo, né, simplesmente. E a enfermagem tratando de uma forma assim super estúpida no hospital público, né? Ele falou que queria fugir e não conseguia. Tentou fugir umas 2 ou 3 vezes e não conseguiu. Aí depois no 5º dia ou 6º dia que ele recebeu a visita da família, tudo, porque ele estava como desaparecido até. Aí que ele conseguiu sair do hospital, né? Aí eu comecei a ver que loucura que está o sistema de saúde no momento. Isso aí é claro que é um caso que veio à tona, que foi me contado. Mas os milhares de casos que devem acontecer dentro dos hospitais, né? Então a pessoa foi por causa de uma dor, acabou sendo internada, recebeu medicamentos desnecessariamente, e depois ele falou que no final da internação, que chegou um médico um pouco mais de idade e tal, falou, mas você não tem nada, por que você foi internado aqui? Então, mas esse fato, né, doutor Ademar, da pessoa ter uma dor, né? Socorro, hein, gente? E ter uma dor e dar um analgésico, qualquer elemento para diminuir a dor, elemento físico, e não ver realmente a causa da dor, que é uma questão psicológica. E o doutor Giraldo, ele é colombiano, ele é muito desenvolvido nessa questão da psicossomática, né? Sim, doutor Kepe. Como se estava falando agora, geralmente a mídia é super corrupta e somente traz mensagens negativos e mentirosos. Porém, ocasionalmente a mídia traz algumas notícias boas. Por exemplo, no dia 3 de fevereiro de ano 2011, a Folha de São Paulo traz vários artigos muito interessantes, onde denunciam o que está acontecendo entre os médicos e a indústria farmacêutica. Eles mostram, por exemplo, a quantidade de médicos no mundo, e concretamente aqui no Brasil, que estão ligados à indústria farmacêutica, que a indústria farmacêutica paga para eles em diferente forma para que eles falem bem dos medicamentos. E muitos médicos, né, doutor Geraldo, são sócios, né? Tem ações nas indústrias farmacêuticas, né? Impressionante, doutor. Ele tem que aconselhar remédio para ganhar dinheiro, né? Exato. Está nesse artigo, né, da Folha. Está nesse artigo, doutor Kepe. E eles mostram como, por exemplo, a indústria farmacêutica dá dinheiro para as famílias dele, para os filhos. Presentes, viagens, diferente forma. Então, isto me llama la atención, doctor Kepe, porque es una violación realmente lo que el señor mencionaba ahora de la espiritualidad, de la teología. Cuando los médicos nos formamos en cualquier lugar del mundo, hacemos lo que se llama el juramento hipocrático, donde nos juramos no hacer, al menos no hacer daño a las personas. Mas estos médicos, todo esto que está aconteciendo en el mundo, de esa ligación de los médicos con la industria farmacéutica, es un daño intencional contra los seres humanos. Es una violación permanente a aquello que ellos juraron en el día de la formatura. La verdadera causa, ¿no, doctor Geraldo? Está en la alma, ¿no? Lo que fica doente mesmo no ser humano es la alma dele. Y E não o corpo. O corpo é uma consequência do que está na alma, não é isso? Exatamente, Dr. Kepe. Uno observa diariamente como as pessoas ficam doentes por suas angústias, preocupações, por seus estresse permanente psicossocial, é o que causa todas as doenças. E isso não estuda nas escolas médicas, viu? Que esse é o fundamento de toda doença, é esse. Muita gente vai perguntar assim, ai, mas por que que os médicos vão querer prejudicar os seus clientes? É uma coisa muito sutil, porque quem dirige a Associação Médica Internacional, todos os protocolos, as leis que os médicos são obrigados a seguir, é justamente esse pessoal do poder econômico e dono das farmacêuticas, como Rockefeller e outros, né, que o senhor menciona nas suas palestras. Exatamente. Então, quem dirige, o que as escolas vão ensinar aos médicos são esses indivíduos, assim, até assassinos. E os médicos têm que seguir se eles querem sobreviver da medicina. Quando eles entram na faculdade, muitas vezes são idealistas. Agora, vou fazer uma pergunta para a doutora Selma. Doutora Selma, isso é um assunto muito importante que o povo deveria saber. A senhora é adepta, né, na crença da existência de ETs, não é? Não é delírio, né? Sem dúvida. A senhora já deve ter conversado até com muita gente que é ET e a senhora nem sabia. É possível, doutor Kepp, é possível. Agora, com certeza, avistar naves, eu já avistei várias. Comprovadamente, então, naves extraterrestres. Então, uma pessoa que não acredita em disco voador é uma pessoa fora da realidade, né? Sem dúvida, né? Agora, por que que esses ETs não aparecem aí para nos ajudar, né? Eu acho que eles já estão ajudando, doutor Kepp, de uma forma mais escondida. Mas assim, efetivamente, assim, no poder. Ah, não, não é esse, faz outra coisa. É, seria bom, né? Mas parece que eles deixam para nós essas tarefas. Eu acho que tem outros ETs por aí, malignos, que estão controlando os governos e os bons estão vendo como que eles vão poder atuar. É, a situação da gente aqui é muito delicada, como se nós fôssemos reféns nesse planeta. É um assunto bem polêmico, né? Mas... esses ETs greys, né? Esses cinzas, como falam, né? Reptilianos e companhia. De maneira que é um assunto esse muito importante para o povo conhecer, né? Quantas pessoas já devem ter visto naves, avistado, né, esses avistamentos? Quantas pessoas tiveram experiências, assim, até durante o sono, aparentemente sonhos que eles não conseguem distinguir se era um sonho ou se era a realidade? O importante são as pessoas que nos ouvem saberem que o mundo, uma dimensão verdadeira, ela engloba, como o Dr. Kepp escreve nos seus livros, esse aspecto transcendental e mesmo cósmico, que engloba seres que não são assim, esses somente conhecidos por nós aqui de carne e osso. Existem muitos espíritos, existem muitos maus espíritos, anjos bons, anjos maus, os demônios, estão todos ativos aqui, interagindo conosco. E as pessoas que têm conhecimento disso, elas geralmente têm uma percepção melhor e até uma sensibilidade maior. Elas não devem ser vistas e nem tratadas necessariamente como doentes, porque delirar, como Pion dizia, o psicanalista inglês, é também negar o que existe. Então, não só delira aquele que vê coisas que não existem, mas muito e principalmente hoje em dia, aqueles que negam as evidências, né? Então, né, Cláudia, não acreditar em ETs, em discos voadores... Negar a existência dos ETs, né? É um delírio, né? É uma atitude, no mínimo, delirante, se não intencionalmente desonesta e dolosa, para esconder essa realidade para a humanidade. Eu gostaria de dar para vocês o telefone da nossa associação, 3032-3616, 3032-3616. Estamos na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E se vocês quiserem saber dos nossos cursos de especialização em gestão da psicossociopatologia, ou mesmo os fundamentos da trilogia analítica, cursos livres, não deixem de entrar no nosso site, no nosso portal, www.trilogia.ws, ou diretamente no site do nosso instituto, é www.kepepacheco.com. E aí vocês vão ter as informações desses cursos interessantíssimos, formidáveis, trilógicos para a sua vida. Nós vamos ter um curso importante, né? Também a Milênio vai ter um seminário, né, de fins de semana. Agora para os empresários também. Isso, para empresários. A partir do mês que vem. E esse curso de pós-graduação, Dr. Kepp, também é indicado não somente a educadores, profissionais de saúde, até psicanalistas, mas também o pessoal de empresas, né? Gerentes de RH, para a gente aprender a gerir a nossa loucura e a loucura dos outros. Até a próxima semana.